Fala, galera Trotti, começando hoje a edição número 152 do seu podcast Tri-Wide, nossa quinta temporada, onde vamos falar um pouquinho dos playoffs da Cup, que vai começar já nesse final de semana, e vamos também falar um pouquinho aí da Truck Series e da Action Series aí também, que os playoffs dela não começam no final de semana, mas a definição é nesse final de semana em Chicagoland, já para a próxima semana em New Hampshire, todo mundo aí está em playoffs já, né, já começou todo mundo aí. Então vamos falar um pouquinho também das notícias, essa sim que movimentou bastante a semana, tivemos boas notícias essa semana. Para mim a melhor com certeza foi o Tyler Reddick aí que assinou com a Juno Motorsports para 2018, essa aí foi de maior grato para mim, tá? É questão pessoal, porque esse piloto tem realmente muito talento, andou muito bem esse ano, e claro, nada mais que para coroar o bom trabalho dele aí que ele veio fazendo na Truck Series e fez esse ano também, essa vaga aí na Juno Motorsports para 2018. E vai também, né, ele tá indo aí com a carga aí, uma mochilinha bem pesada aí, porque ele vai ter que substituir o William Baron, que nós sabemos que o William Baron realmente é um grande piloto. Mas enfim, vamos deixar pra falar isso aí lá no finalzinho, né, pra entrar em maiores detalhes aí. Quero falar agora dos playoffs e depois as notícias, né? Então eu vou falar só dos playoffs agora, vou começar um pouquinho com a Truck Series e com a Action Series, que ainda está em definição, ainda está no campeonato regular, e depois eu vou falar da Cup Series aí. Não vou falar de todos os pilotos, não vou mencionar todos, mas vou falar dos principais, realmente aqueles que devam aparecer lá em Homestead para lutar pelo título, tá? Eu tenho mais ou menos já os quatro pilotos que devem chegar lá. Claro que isso é uma questão pessoal minha, tá? Pode acontecer que mude, né? Mas é mais ou menos o que nós estamos vendo, né, durante a temporada aí. Creio que vem sendo, talvez não chegue lá tão fora do padrão devido aos pontos, né, dos playoffs aí, bônus aí que tivemos durante toda a temporada aí. Esses aí devem segurar bastante pilotos lá na parte final, né, dos playoffs, pelo menos no terceiro round ali, né, no finalzinho ali, não cravar a Homestead, que é mais difícil, né, mas pelo menos no terceiro round ele vai estar ali perto para lutar pela vaga na final. Certo, pessoal, então bom dia, boa tarde, boa noite, ou melhor, você prefere estar nos ouvindo aí, tá? É difícil não estar sendo bom dia, boa tarde, boa noite, mas enfim, sejam todos bem-vindos aí ao nosso podcast Tri-Wide aí. Quero começar falando um pouquinho dos playoffs da Truck Series, tá? E também da Action Series. Falar pra vocês aí, começando da Truck, tá, pessoal? Só relembrando vocês aí um pouquinho as regras, como é, né, os playoffs das duas categorias. Classificam 8 pilotos, 3 rounds, tá? Simplesinho, não tem muito segredo, não. Tá, não sei se vocês também acompanharam ano passado, devem lembrar, tá? As três corridas do primeiro round aí são três rounds, porque é dois rounds de três corridas e a final, tá? Então são três rounds, tá, pessoal? E não é três rounds mais a final, não, são três rounds incluindo a final. Então vamos ter aí, começa no final de semana, no próximo final de semana lá em New Hampshire, tá? Temos New Hampshire, Las Vegas e Talladega, aí a zona de corte, tá? E também depois temos aí Marshall, Texas e Phoenix, a zona de corte e a final em Homestead, tá, pessoal? Então, lembrando que começa com 8 pilotos, no segundo round são 6 pilotos, né, caem 2, e no último round, que é a final lá em Homestead, tá, são 4 pilotos, como igual todas as outras duas categorias da Action Series. A diferença é que são 12 pilotos, ela começa um pouquinho mais cedo, começa no final de semana em Kentucky, né, no dia 23 também, só que ela vai estar lá no Kentucky, a nossa amiguinha aí, Action Series. Muito bom isso, porque não teremos os Cup Drives aí, né? Então, tipo, será um começo de playoff aí para Action Series, sem muita interferência de Cup Drive aí, vai ser bem interessante, tá? Espero que os Cup Drives realmente não interfiram muito nos playoffs esse ano aí, que o negócio seja, corra mais frouxo também. Até porque tem alguns aí que já estão quase no limite já das 10 corridas, né, dos Cup Drives. Mas temos aí o Kyle Larson que está comendo tudo que tem. O Kyle Larson é igual o Tasmania. Pausa para água, que é importante. Então, pessoal, vai ser bem interessante aí os playoffs da Action Series também. Relembrando a vocês, também são 3 rounds, tá? Começa, como eu já falei, no Kentucky dia 23. E vai ser no Next Street, vai ser Kentucky, Dover e Charlotte, tá? Charlotte é a corrida de corte. E teremos depois Kansas, Texas e Phoenix, tá? Phoenix é a zona de corte e, claro, vem a final em Homestead, tá? Bem simplesinho também, mega fácil aí, não tem muito segredo dos playoffs, não. O que vai mudar, tá, pessoal? O que muda bastante aí nesse ano aí, nos playoffs aí, são os pontos, né? O pessoal vai somando ponto aí, esses pontos vão sendo acumulados, tá? E quando dá mudança de um round pro outro, ele não perde esses pontos. Antigamente se passava a régua, zerava todo mundo, né? Inclusive até teve um ano que o nosso amigo aí, eu não lembro que piloto que foi, que teve 6 vitórias, foi o Keselowski em 2012, quando ele estava de Dodge ainda. Ele teve bastante vitórias, chegou lá com uma mega vantagem no primeiro round, depois do segundo round ficou igual a todo mundo, tá? Então é meio que, sei lá, a NASCAR resolveu fazer isso daí, mas pra mim ainda tem que ser ponto corrido o ano todo diretão. Não precisa ficar criando ponto pra o cara não ser... Se é criado um negócio pro cara não... Tipo, o cara é criado algo pro cara não classificar, pra ele ter a chance de não se classificar, mas você dá um poder pro cara se classificar, então fica um negócio tipo assim, é uma mão de duas vias, tá? Então, tipo assim, então por que eu dou ponto pro cara classificar, sendo que eu faço um negócio que é pro cara não classificar, né? Então fica meio complicado, né? Tipo assim, a NASCAR tá mais ou menos querendo que você seja classificado e você não seja classificado. Ah, mas ele fez, somou os pontos bônus da temporada toda, tá? Ele fez uma boa temporada toda. É isso mesmo, porque esses pilotos com mais pontos aí estavam nas equipes de maiores destaques, foram sim os destaques do ano, e o cara que fez o destaque do ano realmente é o cara que é campeão na temporada. Mas enfim, vamos falar um pouquinho aqui dos playoffs aqui, tá? Pessoal, aqui no final de semana em Chicagoland, aqui das duas categorias aqui, tá? Vai ser bem interessante essas duas corridas aí. Assim, espero, tá? Só pra falar os 12 aqui da SM Series primeiro. O Sadler tá aí na frente aí, o Byron não tá na frente, tá? Porque tá todo mundo misturado aqui, já que interessa mesmo a vitória, tá? O Byron, o cara que é o líder aí, com 3 aí, vitórias aí. O Sadler, Josh Allgaier, Daniel Rink, Brandon Paul, Cole Custer, Matt Shift. Esse cara aí, o Matt Shift aí, deveria estar um pouco mais à frente, mas isso aí é outro assunto. O Blake Koch fazendo uma boa temporada, é o oitavo colocado. O Ryan Reed, que começou muito bem o ano e caiu um pouquinho de produção, agora tá um pouquinho mais para baixo aí. O Michael Annette, o Brandon Galgo e o Dakota Armstrong, esses aí são os que estão aí na luta por algo. Vamos colocar aqui também o JJ Hill e o Rochestein também bem próximos dessa luta aí pelas últimas vagas aí, né, da temporada 2017 para os playoffs. Claro que Sadler, Justin Allgaier e William Byron já estão classificados por vitória. O William Byron então nem se fala, né, com 3 vitórias aí, realmente faz um grande ano o nosso amigo William Byron. Então, para nada mais do que nós darmos os parabéns aí, né, para o nosso amiguinho aí, William Byron, que está de mala pronta, né, para a Cup Series. Então, parabéns aí o nosso amigo William Byron aí. Bom, falando um pouquinho aqui dos playoffs, então, da Truck Series, tá? Se lembrando que são 8 pilotos, tá? O Christopher Bell aí, mais do que classificado também com uma carriola cheia de vitórias. O Johnny Stauter, perigoso. Matthew Crafton, Chase Briscoe, grande novidade Chase Briscoe esse ano, mostrando que fez um grande trabalho no ano passado na Arca e mostrando um bom trabalho também na Truck Series. Foi comentado aí, quando saiu a notícia do Tyler Reid, que ele estaria indo para a Jano Motorsports, foi comentado, não sei se foi no Facebook ou se foi nos grupos do WhatsApp da vida aí, que o Chase Briscoe deveria ter ido para a Jano Motorsports. Só relembrando vocês, tá, pessoal, que mesmo que fechando as portas a BK Racing, é Brad Keselowski Racing, né, da Truck Series aí no final de 2017, não volta em 2018, os dois truques para a temporada 2018, porque não tem patrocínio e tal. O Keselowski falou que ainda vai buscar uma sobrevida para esse time aí. Mas o Chase Briscoe, pessoal, ele segue no programa da Ford, tá? Então ele veio já com o programa da Ford para a Truck Series e vai dar sequência para o programa da Ford. Provavelmente deve haver algum anúncio aí dele correr full time ano que vem de um dos carros da Penske aí, tá? Mas ele segue aí com o apoio da Ford, tá? Ele segue no programa de desenvolvimento da Ford, tá? Então ele não tá aí à toa, ele não foi jogado aí à toa ou veio com um malão de dinheiro, não. Ele foi jogado aí que ele está no programa de desenvolvimento de pilotos da Ford. Certo, pessoal? O Ben Rhodes aí também, o Ryan Truex é o sexto colocado. O Ryan Truex faz um grande ano com uma pequena equipe chamada XJAC Rattori, tá, pessoal? É realmente grande destaque aí. Faltou alguns detalhes para vencer a corrida esse ano. O Graham Enfield também faz um grande ano. John Hunter Nemechek nem se fala. Vamos colocar também junto nesse pacotão aí Noah Gregson e Austin Senick. O Austin Senick, tá, pessoal? Ele já está classificado por vitória, tá? Ele conseguiu aquela vitória lá, onde que ele mandou fora o nosso amigo Chris Gala aí da pista aí. O Chris Gala também, tá? Falando do Chris Gala aí, também já tá classificado devido aos pontos, devido à sua vitória lá em Daytona no começo do ano. Certo, pessoal? Então, assim, pra mim, já tá meio definido aí. Talvez a Xfinity Series aí, que tem o pessoal naquela bolha ali e tal, que pode mudar alguma coisa, tá? Que aqueles caras que eu falei ali, que o Ryan Reed, o Blake Koch, tá, o Michael Annette, o Brandon Galgo, esses caras aí que pode, o Armstrong, o DJ Ely, tá, o DJ Ely que fez boas corridas nos road courses, por isso que ele tá onde que ele tá, né, o Rochester, esses caras aí pode mudar alguma coisa. Já pro Ryan Sink tá um pouco mais difícil, esses caras aí que pode mudar alguma coisa na Xfinity Series. Pra mim, na Truex já tá meio que definido, tá, não teremos grandes novidades aí. É claro que pode chegar no final de semana aí, por exemplo, o nosso amigo Stuart Friends, aquele que andou muito bem lá em Eldora, né, o piloto canadense aí, que tá com um mega patrocínio aqui da família dele aí, tá fazendo corridas razoáveis, pode ser que ele faça uma estratégia diferente aí de full game e vença a corrida e ele cala a nossa boca, né, a minha que tá falando aqui, e o cara se classifica aí, ou talvez, né, vai nosso amigo aí, sei lá, o Jordan Anderson, que só roda e vai lá e ganha a corrida rodando. Então pode acontecer, mas enfim, é meio difícil, tá? Então, mas pra mim isso aí tá mais ou menos fechado. Vão ter uma boa corrida no final de semana. Boa corrida no final de semana não, agora começa hoje, sexta-feira. Temos a Truck Series já na pista, tá? Só relembrando vocês o horário. A corrida vai ser hoje à noite às 9h30, tá, pessoal? Não sei como vai ser a transmissão no final de semana da Fox aí, nos canais nacionais. Só abrindo um parênteses sobre a transmissão nacional aí, pessoal. Tem muita gente reclamando da qualidade da transmissão. Tem muita gente reclamando também sobre as questões de horário, que tá dando prioridade para uma coisa, para o outro. Pessoal, eu entendo um pouco, né? Eu sou um cara que sempre bato aí na transmissão nacional, porque eu sempre gostei da transmissão internacional, que você tem um conteúdo muito maior, tá? Mas eu não entendo inglês. Mas, talvez, pessoal, né, tanto entender inglês, tá? É só, assim, você vai assistindo aqui, assistindo por lá, vai pegando uma palavra aqui, outra palavra ali, logo começa a ficar natural assim, pra você, na sua cabeça, a transmissão em inglês. Você começa a perceber muito mais coisas, tá? E, tipo assim, a transmissão original, nem internacional, a transmissão original, ela é bem mais completa, porque não fica aquele negócio, buchinho no muro, não sei o que, vai bater, não sei o que. Sabe que as piadinhas, um pouco as piadinhas infame ali, às vezes alguns assuntos não tem nada a ver com o que está acontecendo no momento da corrida. Então, na transmissão original, transmissão da NBC mesmo, você está por dentro de tudo, eles são sempre falando de todos os pilotos. Lá você não ouve falar tanto mal dos pilotos, sim, os caras tentam. Tipo assim, o cara tá andando, por exemplo, vamos escolher um piloto aqui, o Danny Hill, por exemplo. Danny Hill, todo mundo costuma meter o pau nele, né? O Danny Hill tá andando mal, pessoal, mas ele, de repente, ele tá lá no fundão, lá, teve problema de pneu, foi punido. Aí o cara termina e consegue um top 5, um top 10, por exemplo. Então, a transmissão lá da NBC, né, que agora é a NBC, os caras da NBC, eles olham isso com bons olhos, tipo assim, o cara tá muito mal e se recuperou. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil os caras metem o pau, entendeu? Então é um pouco diferente a transmissão, mas é claro que eu também dou todo um parar também, suporte pros caras do Brasil aqui, porque eles não, aqui no Brasil eles não têm a mesma informação que lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos existe um repórter que tá dentro na linha de pit lane, fica três repórteres na linha do pit lane ali, correndo o assunto toda hora. Eles têm um rádio da conversa dos oficiais da NASCAR, né, que eles ficam conversando, o rádio é aberto, tá? Ele tem um rádio de todos os pilotos ali, pra eles ali. Eles têm um sistema, uma tela lá que mostra volta a volta do cara, sabe? Tem todas as estatísticas possíveis e imagináveis ali naquela tela ali pra eles. Então eles têm todas as informações. Já no Brasil que não. Aqui no Brasil o máximo que eles têm de informação é um leaderboard, que todo mundo acessa o site facilmente aí, né, no nasca.com. ele tem também algumas informações ali que tem que ficar lá, então o cara tem que ficar ali narrando a corrida ou comentando a corrida ali, de olho lá no Twitter, que realmente no Twitter sempre que fica flodando ali bastante informação durante a corrida. Então, ou você presta atenção no que você está falando, você está comentando ali na hora ali, ou você presta atenção na informação que pode estar chegando via Twitter, que você fica lá no computador ou no tablet, no celular, sei lá como que eles ficam buscando informação, né? E nisso tem pessoas também que ficam ajudando a transmissão ali. Então, assim, a informação que chega, tá, pessoal? Quem gosta um pouquinho mais de assistir a corrida de forma mais completa, com live board, né? Uma tela aqui, outra tela lá, buscando um car câmera, né? Que é no site da NASCAR, tem isso disponível, toda corrida tem, né? Você pode ver uma câmera on-board de um piloto, uma câmera on-board de outro. Numa tela você vê aí a corrida, no canto da tela você coloca aí o live board, você deixa um Twitter aberto para você ficar vendo as informações toda hora. Então você tá ali com todas as informações completas da corrida, né? Quem gosta disso, quem consegue fazer isso, tá, pessoal? Ir para frente do computador, consegue todas as informações. Imagina você tá com todas as informações e tem que narrar a corrida, comentar a corrida, tá? É claro que aí não vou entrar em características, não vou entrar em méritos e deméritos de quem tá lá, tá? Quem tá lá fazendo o trabalho lá, até porque eu não tenho nem ossada para fazer isso, eu não posso nem fazer isso, tá? Então, assim, a gente tem que dar um pouco de mérito também pros caras lá. Aí parece uma semana aí optada pelo campeonato argentino de futebol e não pela corrida da NASCAR. Então isso aí, pessoal, é futebol, não adianta. A gente tá no país do futebol e o futebol sempre vai ser, né, algo que vai mais chamar atenção. Então, pelo futebol, você colocar a Fórmula 1 antigamente, na época do Senna, né, que era muito diferente do que é hoje a Fórmula 1, tá? Pra nós aqui no Brasil, que a Fórmula 1 sempre foi a mesma o resto da vida aí, né? Desde quando nasceu a Fórmula 1. Então, mas assim, a Fórmula 1 de hoje, que não tem tanto atrativo pro brasileiro, nem essa Fórmula 1 vem atraindo público pras transmissões aí. É claro que a gente sempre vê bastante gente comentando, mas eu tenho certeza que não deve ser nem metade do que era antes aí. Eu tenho histórias, né? Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 92, tá? Com 10 anos de idade. Eu sou de 82, 92 e comecei a assistir as corridas da Fórmula 1. Eu comecei vendo, as primeiras corridas que eu assisti foi vendo o Manso ganhar 500 mil corridas. Eu falei, nossa, mas esse cara é bom mesmo, né? Então, pessoal, naquela época lá, todo mundo se falava, se saía na rua, todo mundo comentava Fórmula 1. Era duas coisas que o brasileiro mais comentava, era a Fórmula 1, né? Porque nós tínhamos o piloto campeão, o piloto Ayrton Senna, tínhamos o Piquet também, né? Era a Fórmula 1 e futebol. Às vezes, pessoal, quando eu era moleque naquela época ali, às vezes a gente perdia mais tempo comentando e falando de Fórmula 1 do que até de futebol. Mas porque a gente tinha um cara lá que era campeão, um cara que estava lá vencendo a categoria. E no Brasil, pessoal, infelizmente nós temos muito disso no Brasil. Brasileiro gosta de ver brasileiro ganhando. Então brasileiro quer ver brasileiro. Então brasileiro quer ver, por exemplo, jogo de bote, mas brasileiro quer ver jogo de bote com brasileiro ganhando. Brasileiro quer ver jogo de dominó, mas brasileiro quer ver jogo de dominó com brasileiro vencendo. Brasileiro quer ver rugby, mas brasileiro quer ver rugby com brasileiro vencendo. Infelizmente é algo cultural, realmente é do Brasil isso. Então, se não tem rugby com brasileiro vencendo, vou assistir o futebol. Se não tem basquete com brasileiro vencendo, vou assistir o futebol. Se não tem, jogo de peteca com brasileiro vencendo, vou assistir o futebol. Então, o brasileiro gosta de futebol. Se vai ser outro esporte, o brasileiro quer ver outro brasileiro vencendo, tá? Nos canais fechados, pessoal, muda um pouquinho aí a cabeça do pessoal, muda um pouquinho a cultura aí. Então, por isso que nós vemos aí nos esportes americanos aí, por exemplo, a NFL, que realmente é uma avalanche aí de audiência, né, para nós aqui no Brasil aqui. Então o NFL, por exemplo, consegue arrastar multidões, a NFL cresce um pouquinho a cada ano, vem crescendo a NFL, né, no Brasil, de pouquinho em pouquinho essa NFL vem crescendo. A NBA teve passos largos aí para começar a querer se introduzir na TV aberta, mas parece que com essa baixa de brasileiro aí na NBA, tanto é que esse ano teremos pouquíssimo brasileiro ou quase nenhum. Vai ter, se não me engano, só o Nenê talvez que vai jogar, que já tá meio que garantido aí. E mesmo assim não tá tão garantido o Nenê, porque foi questões aí de... Me parece que eu andei lendo por cima, tá? Não tenho certeza, não fui atrás a fundo, mas eu li uma matéria que ele deixou de assinar com o Houston por causa de que não ele ia pagar um valor lá maior lá, né? Ele ia ganhar mais, mas ele ia pagar um valor maior também de imposto, parece que não gostou muito e tal. E teve alguns problemas internos no time ali, que ele resolveu mudar de time, mas ainda não foi encontrado esse time aí, né? Não foi encontrado, não tem nada acertado ainda, 100% garantido ainda, o Nenê. O Nenê que é o cara de maior destaque. Os outros aí já estão que meio que fogem da NBA. O Splitter, por exemplo, tá lesionado, não sabe se joga, se vai jogar esse ano. Pausa pra aí. Então, pessoal, só voltando um assunto aqui pra não fugir tanto, pra voltar pra NASCAR. Então, infelizmente, o brasileiro gosta de ver brasileiro vencendo ou gosta de futebol, né? A UFC também, que foi um outro esporte aí que tínhamos brasileiros vencendo, um monte de negócio brasileiro vencendo aí. Tem até um canal lá chamado Combate, né? Porrada, um soco na cara o dia inteiro. Pá, pá. Jogar Street Fighter, que lá é uma coisa, né? É porrada o dia inteiro na cara. Então, esse canal do Combate aí sobrevive por quê? Porque ainda tem alguns brasileiros lá lutando, mas a grande massa, realmente aquela grande massa aí, né, que assistia aí as lutas aí, por causa do Anderson Silva, o Spider, que foi lá, levou um supapo lá no queixo, lá, caiu lá, depois quebrou a canela no meio lá, né, aqueles caras que foi modinho ali, que assistiram ali um certo tempo ali, já abandonou, já não assiste mais hoje, né, já perdeu um pouco a força aí a UFC aqui no Brasil, né, então assim, por quê? Não se tem tanto mais brasileiro vencendo, igual a gente tinha, por exemplo, no card lá, é de 50 mil brasileiros lutando e vencendo, depois tinha no card principal mais 50 mil brasileiros vencendo, então não é mais assim, tá? Então, assim, brasileiro gosta de ver brasileiro vencendo, se não tem brasileiro vencendo naquele esporte, vamos ter futebol, é assim, infelizmente, brasileiro. Nós, pessoal, gostamos de automobilismo, nós gostamos de outros esportes, infelizmente nós aqui no Brasil sofremos um pouquinho porque não dá audiência os esportes que nós gostamos. É uma verdade, mas infelizmente tem que ser falado. Nós sofremos e não temos aquele esporte que queremos ver. Por exemplo, tínhamos aí um tempo atrás, aí 2008, 2009, né, 2010, aí tínhamos o canal Speed, que era 24 horas de automobilismo. Você ligava lá 24 horas, você ligava 3 horas da manhã, corrida. 4 horas da manhã, corrida. 3 horas da tarde, corrida. 10 horas da manhã, corrida. 11 horas da noite, corrida. Só tinha corrida. Corrido o dia inteiro, 24 horas, todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, feriado, chovendo, sol, calor. 3 horas da manhã, 4 horas da tarde, 10 horas da manhã, corrida. Só tinha corrida. Mas infelizmente o canal não se pagou, né? Até porque também o sinal internacional também foi desligado, né? Não conseguiu se pagar aí. Até porque, vamos colocar assim, a mãe, né, que é a Fox Sports 1, que antigamente era o Speed, se tornou Fox Sports 1. Ela sim tem na sua maior grade aí o automobilismo, mas não é completamente automobilismo. Ela tem um futebol americano, tem um futebol americano, tem um futebol universitário, tem um basquete universitário, tem uma lutinha aqui, uma corridinha ali, né? Então vai mudando aí, pessoal. Infelizmente, investir 100% aí não se paga. Nós temos também, né, lá na Europa, a Sky Sports F1. Aquele canal sim se paga e tá vivo até hoje. Vamos voltar aqui pra NASCAR, vamos falar um pouquinho de NASCAR aqui agora, tá? Só defendendo um pouco a transmissão nacional aí também, mas também colocando um pouquinho na minha espetadinha aí, né? Às vezes falta um pouquinho melhor de preparo, parece que os caras tá lá assim, opa, olhando o relógio, nossa, olha, é 2 horas, a corrida começa 4 horas, então tem que trocar para ir correndo pro final de semana lá para ver a corrida lá. Então eu vou correndo lá para fazer o servicinho lá e já volto, viu? É mais ou menos assim, acho que o pessoal vai aqui meio despreparado, sentimos ali que alguns se preparam, outros não se preparam, às vezes ninguém se prepara, e fica aquele negócio meio jogar na nuvem ali, né, e eles ficam mais com aquela informação que é coletada durante a corrida ali e não sai daquilo ali, sabe? Então, nós às vezes percebemos muito disso, nós não, né, vocês, porque eu nem assisto na transmissão nacional, eu também nem consigo assistir as corridas ao vivo, assisto tudo gravado. Bom, seguindo aqui então, né, já tá passada a régua aí nos assuntos aí da Xfinity Series e da Truck Series, os playoffs, tá? Lembrando que é a última corrida, como eu já falei, pra mim deve mudar tanta coisa, talvez na Xfinity Series ali que deve ter alguma mudancinha ou outra ali, né, no pessoal na rabeta ali dos playoffs ali, do top 12 ali, mas também não é tão certo assim que essa mudança esteja, mas o pessoal vai brigar por alguma coisa ali, tá? Falando um pouquinho da Cup Series, tá, pessoal? Cup Series que sim começa os seus playoffs aí, né? Força total aí para todo mundo aí. E os playoffs que está bem interessante aí da Cup Series. temos uns pilotos aí esse ano que realmente de bom grado, tá? Eu não vejo nenhum peso morto aí que vai realmente só estar tá de passagem aí. Até porque os caras andaram muito bem a temporada toda, até porque eu gostei muito da temporada de todos esses caras que estão no playoff. Inclusive, os nossos amigos ficaram de fora aí, Clint Bow, Eric Jones, Joe Logano, Daniel Soares também. O Daniel Soares também mereceu uma vaga, mas são só 16 pilotos, tá, pessoal? Não vou falar de todos, vou falar apenas de alguns aqui, tá? Por exemplo, Jim McMurray, temos também aí o Jim McMurray, que faz participação aí no... Se não me engano, a terceira participação o Jim McMurray faz. O Kenseth Hagen, que busca aí não apenas uma vaga para 2018, mas também ele busca aí, né, quem sabe o seu segundo título aí desde 2003, quando ele foi campeão pela primeira vez. Temos o Austin Dillon, que classificou vencendo a Coca-Cola 600. Fez um bom começo de ano espetacular. Eu pensava no começo do ano que esses rookies aí ia dar bem mais trabalho, mas no começo do ano eles deram trabalho, mas depois no meio do ano ali, na segunda metade para regular, o rendimento dele caiu um pouquinho, tá? Temos aí o Kurt Busch, que venceu o Daytona e tá nesse negócio aí, nesse impasse todo aí, mas parece que foi dado bolão de oxigênio para ele não parar de passar mal, para ele parar de passar mal aí, né, o Kurt Busch aí, que foi aí realmente que já tá aqui meio que certo aí, ou praticamente acertado aí, a continuação dele na Stuart High Racing pra 2018, tá? Então tá tudo que meio acertado aí já pra ele, só questão de anúncio, definir um aqui, uma coisa por lá, mas tá tudo certo aí. O nosso amigo Ryan Newman também, que venceu uma corrida lá em Phoenix, ele que foi o vice-campeão 2014, tá? Na mesma corrida de Phoenix que ele venceu pra se classificar esse ano, lá em 2014 ele bateu um Carlos pra se classificar pra Homestead, tá? E lá na última relargada no Green Hot Ticket Edge, ele teve a oportunidade de bater no Kevin Harvick pra ser campeão, mas não, ele não bateu. Aí o Kevin Harvick foi campeão. Mas enfim, isso aí já é assunto de 3 anos atrás, eles passaram 3 anos disso daí. O nosso amigo Chase Elliott aí, tá aí, né, com a super missão de chegar à sua primeira vitória. Se chegar no Chase vai ser bem-vindo, porque se ele vencer, tá classificado pro próximo round, né, tá aí já que tem tudo certo pra ele aí. Temos também o Ryan Blaney, que mostra um grande desempenho, gosto demais desse menino aí, merece todo o destaque esse Ryan Blaney aí. Vai dar trabalho ano que vem esse menino, hein? O Rick Serrano também, com 2 vitórias, venceu a Talladega, né? Venceu o Daytona na corrida de final de semana de 4 de julho, tá? Do feriado lá, do principal feriado dos Estados Unidos. Ou o segundo, né? Mas eles gostam muito do feriado de 4 de julho também. Então, o Rick Serrano, eu quero só relembrar uma frase aí que eu gravei quando ele deu lá em Talladega, quando ele venceu a corrida, né? Ele foi entrevistado. E aí, o que você achou da sua primeira vitória na carreira? Tal. Ele falou assim, eu tô muito feliz. Mas a minha maior felicidade é poder colocar um sorriso no rosto do Jack Roush. Fechado. Danny Hill fazendo uma boa temporada aí com suas vitórias aí, né? Venceu lá em Darton, mostrando aí que Darton é uma pista que ele gosta muito, tá? Tem 5 vitórias já na Exxon Series e tem 3 na Cup lá em Darton. O nosso amigo Danny Hill. Darton não tá no playoff, tá? Mas... Danny Hennis também foi perguntado essa semana o que, que ele acha, né, dos pontos bônus, que pode garantir alguma coisa aí. Ele falou que não acha nada sobre os pontos bônus, que é o mais importante agora é foco e ter confiança no que você está fazendo, tá? O Kevin Harvick aí, o campeão 2014, está classificado, tá? E agora, chegar aí para falar dos 5 principais aí pra mim aí, que vão dar muito trabalho esse ano. Jimmy Johnson, pessoal, Jimmy Johnson, né, eu já relembrei aqui a historinha pra vocês, inclusive até depois da corrida de Richmond, lá no grupo do WhatsApp da NASCAR BR, eu relembrei aí o histórico de Jimmy Johnson. Jimmy Johnson, ano passado, venceu uma corrida em março, no final do ano foi campeão, tá? Esse ano foi um pouquinho diferente, ele venceu uma corrida, a última vitória dele, ele venceu 2 no começo do ano, tá? Ele venceu Bristol antes de Bristol e venceu depois Dover, no comecinho de julho, tá? No comecinho de julho ele venceu uma corrida. Daí depois de lá pra cá, pessoal, ele teve como melhor posição o final de semana em Richmond, né? Final de semana passada em Richmond, que foi a 8ª posição, e mais 2 décimos lugares, tá? Foi mais 2 top 10, só, não foi mais nada. Bateu um monte de vez, carro quebrou, aconteceu de tudo com ele. Então o Jimmy Johnson vem embaixo. Nessa mesma época, ano passado, eu lembro que eu e o Hélio Lima gravávamos o True Wide, né, falando ou tentando explicar ou buscar uma explicação para o baixo desempenho da Epic Motorsports chegou no playoff, eu e Elião ficou com cara de tacho, porque o cara falava que foi campeão. Então o Jimmy Johnson tá aí na busca pelo oitavo título. Se ele for campeão, creio que se ele buscar, se ele conseguir esse oitavo título aí, se ele vai parar? Não, ele não, pra mim ele não para, porque o patrocínio é vitalício, o seu contrato com ele também é vitalício, o Rick Kent falou também que ele pode ficar lá até quantos anos ele quiser, vai correr com 87 anos, o nosso amigo Jimmy Johnson, ele vai correr, vai estar ele lá, o Chad Knoz, a Lois e a bengala de todo mundo, né, porque ele vai correr até com 80 anos se ele quiser. Então o Jimmy Johnson é um cara perigoso, tem 7 títulos, vai buscar o oitavo, e se ele buscar o oitavo, a gente vai ver história, tá? Que ele vai se tornar o maior campeão da NASCAR, da história da NASCAR, tá? Então vai ser interessante aí o Jimmy Johnson, o que ele possa fazer. Eu lembro que no primeiro ano, né, de 2014, ele foi eliminado logo no comecinho dos primeiros rounds ali, no primeiro, né? Aí perguntaram pra ele assim, Jimmy Johnson, e o que você acha? Ele falou assim, então a gente precisa estudar, que ano que vem a gente vai voltar mais forte. Aí 2 anos depois foi campeão. Esse é o Jimmy Johnson. O Brad Keselowski, pessoal, Brad Keselowski é um cara perigosíssimo, nós sabemos que o Keselowski é um cara perigoso. Tanto o Keselowski, como o Kyle Busch, como o Kyle Larson, são caras perigosos, são caras que realmente no momento certo estão indo pra vencer. Mas o Brad Keselowski e o Kyle Larson são dois caras que na hora que tem que decidir, na hora que tem que ir pra frente, ó, a 30 votos para o fim, você tem, tá em primeiro ali, e tem um Keselowski e um Carlisle na frente, atrás de você, meu amigo, se prepara que os caras vão vir babando, o cara vai vir mordendo, vai vir mastigando e vai te alcançar. Então se você tá na frente liderando a corrida com 30 votos para o final, não vai ter bandeira amarela, já todo mundo já parou. Você sabe que às vezes acontece, não pode ter bandeira amarela, mas se tiver, então pior ainda, que o cara vai relagar melhor que você. Mas você tá ali de boa ali, e tem, você olha o retrovisor, você vê lá, Light, um carro branco, com o patrocínio da Light lá. Ou senão você olha lá, vê um Target lá, né, um símbolo num alvo lá, branco também, com aquele símbolo vermelho. Meu amigo, você acelera, tudo tem pra acelerar, corre, tem que correr, porque o cara vai vir, vai te passar e vai ganhar a corrida de você. Kyle Larson, quer dizer, já tô falando dos dois juntos. Kyle Larson, Brad Keselowski, são os caras mais perigosos pra mim nesse playoff desse ano, tá, pessoal? O Martin Truex Jr. é um cara muito bom, tá com vários pontos bônus, tá, tipo assim, já tem gente que já coloca ele lá em Homestead, de tantos pontos bônus que ele tem, tá? Porque ele é só completar a corridinha ali e fazer top 5. Porque o tanto de pontos que ele tem, já colocam ele lá, tá? Mas não é bem assim, tá? Mas o Martin Truex Jr. esse ano só não venceu mais corrida também, porque Kyle Larson e Brad Keselowski tirou o doce dele no finalzinho, pessoal. Infelizmente, essa é uma verdade, tá? Inclusive, a última corrida, né? Mais uma vez, o Kyle Larson tomou o doce de todo mundo aí. No finalzinho da corrida, foi lá e ganhou a corrida. Foi assim em Michigan. Foi assim agora. Em Michigan ainda, o Truex Jr. e o Jones ali, ficou ali. Parece que vai, não vai? Vai eu? Vai você? O cara, bum, foi lá e venceu, tá? Tanto que é perigoso o Kyle Larson. Então, os dois aí, Keselowski e Keselowski aí, realmente são os caras que devem avançar muito, devem ser o destaque da temporada aí nos playoffs agora. O Martin Truex Jr. é um cara técnico, é um cara que consegue fazer boas corridas e consegue terminar bem as corridas e tem boas médias de chegada, tá? Então o Martin Truex Jr. é um cara perigoso, bobeou, dançou, ele venceu, tá? Não é tanto bobeou, dançou, mas bobeou, ele venceu, que ele tá sempre ali na frente ali, né? Ele tá ali pronto pra vitória cair no colo dele. Ele só perde se vier um Kyle Larson, um Keselowski da vida pra tomar o doce dele. Kyle Busch, pessoal, Kyle Busch fez uma temporada boa, tá? Apesar de todo mundo ficar criticando o Kyle Busch, que não venceu. Mas ele fez uma temporada boa, o Kyle Busch, tá? Porque ele fez uma temporada muito boa, tá? Ele fez uma temporada boa porque todo momento, toda a corrida ele estava lá próximo da vitória, tá? Ele teve bem próximo mesmo da vitória, estava ali pertinho sempre da vitória. Foram só 2 vitórias esse ano, mas ele estava ele todo momento ali. Eu lembro que ele teve até aquela entrevista depois da corrida que ele pegou, acho que foi depois de quem? Do Kentucky, não, foi em Charlotte, não, também foi depois de uma corrida que ele jogou o microfone, depois teve uma entrevista também que ele foi em Talladega, essa eu lembro que foi em Talladega, foi quando o Rickson Rangino venceu lá em Talladega. Ele falou na entrevista, disse, vamos pra próxima semana que a gente vai ter uma corrida de verdade, né? Então tipo assim, ele minimizou um pouco o trabalho aí do Rickson Rangino, tá? Então esse foi o Kyle Busch da temporada aí, fez várias poles, o Kyle Busch conquistou 5 poles aí, o Kyle Busch nessa temporada, 6, né? nessa temporada 2017. Bons resultados, boas vitórias, vitórias convincentes aí, né? Ganhou pouco, ganhou Bristol então nem se fala, né? Bristol, ele varreu Bristol, ganhou na quarta a Turquia, ganhou na sexta a SNCs e ganhou no domingo a Cup Series, né? Então, esse é o Caio Busch, tá, pessoal? Caio Busch, como que costumo brincar, né? Caio Busch é igual Corinthians, né? Todo mundo assiste ou pra ver perder ou pra ver ganhar. E por último, né, falar um pouquinho do Mato Truex Jr., que realmente faz um grande trabalho, já falei dele aqui também, mas só pra completar, tá? Faz um grande trabalho o Mato Truex Jr., faz, se não o melhor ano, um dos melhores anos, na minha opinião faz o melhor ano, sim. Até porque ele nem terminou a temporada, ele já tem os mesmos números do, ou até melhor, dos melhores que o ano passado, tá? Se bem que ano passado ele fez mais poles, né? E ainda tem, ainda tá algumas, precisa de mais voltas para voltas lideradas que o ano passado. Mas o ano passado dele talvez foi bem melhor, não foi bem melhor. O ano passado dele foi igual, por exemplo. Tá, a mesma coisa. É, mesma coisa. Olhando número por número aqui, eu tô olhando os números aqui. Tá a mesma coisa. A diferença é que são 4 vitórias no ano passado. Esse ano ele já tem 4, né? Ele tem 10 top 10 esse ano. No ano passado foram 8. Então tem mais corridas pra acontecer. E foram 17 top 10 o ano passado. Esse ano ele também já tem 17 top 10. E ainda tem mais algumas corridas pra acontecer. Também tipo pole, não interessa muito a pole. Tá? O ano passado ele fez 5, esse ano só tem 1, tá? E as voltas lideradas esse ano foram 1.646, ano passado 1.809, mas ainda temos corridas, tem 10 corridas pela frente ainda, com certeza ele vai liderar um pouquinho de volta aí até o final do ano. Então assim, número por número tá que quase que a mesma coisa, tá pensando, não tão diferente. É agora que ele tem de diferença do ano passado para esse ano, realmente são a média de chegada e a média de largada, tá? O ano passado a média de chegada foi 13.9, esse ano é 11.4, e a de largada 9.1, esse ano 6.9, tá? Esse é o nosso amigo do Mato Truex Jr. aí. Tem muitos pontos bônus pra ele aí na temporada dele aí, nos playoffs aí, né? O nosso amigo Mato Truex Jr. E vamos ver o que ele consegue fazer na temporada aí. 2017 nos playoffs aí. Espero que pelo menos ele chegue em Homestead, né, para lutar pelo título aí. Que esse cara também merece, pessoal. Deu uma volta por cima por tremenda aí, né? Teve uma grande baixa aí na sua carreira, né, de piloto, também na vida pessoal também, né, com a sua namorada/mulher/esposa aí, que ele é meio amigado lá, né, com a mulher, não casou ainda não. Então ele teve uma grande baixa e tá dando a volta por cima e tomara que as coisas aconteçam pra ele, tá? Vou ficar muito feliz se esse Mato Truex Jr. for campeão da temporada 2017, tá? Aí uma perguntinha que eu faço pra mim mesmo. Ah, quem que você acha que vai pra Homestead, tá? Tirando esses 5, pessoal, 5, Mato Truex Jr., Kyle Larson, Kyle Busch, Brent Keselowski, Jimmy Johnson, eu coloco aí Kevin Harvick e o Denny Hamlin, tá? Os outros, pessoal, infelizmente aí tem a sua chance, sim, pode surpreender, né, como nós já vimos nos outros anos aí. Mas eu gosto sempre de usar o exemplo do ano passado, né, do Blake Koch, tá, pessoal, que chegou, né, medíocre, com a equipe bem pequenininha ali, né, chegou muito bem, avançou muito bem ano passado, na Xfinity, tá? E esse ano aí também pode acontecer aí, né, dos nossos amigos aí, sei lá, pode acontecer do Ryan Limbo fazer como fez em 2014, sem vencer nada. Chegou lá em Roma, você foi o segundo colocado na temporada, tá? É, pode acontecer isso aí sim, por que não? Tá? Então pode acontecer de um dos pilotos aí, que estão um pouquinho mais pra baixo aí, né, ser campeão. Mas tirando esses 5 aí, eu não vejo. Tirando os 5, eu coloco Kevin Hart e Danny Hamlin. Quais são os 5? Truex Jr., Larson, Kyle Busch e Keselowski e Jimmy Johnson, tá? E coloca aí talvez o Danny Hamlin e o Kevin Hart, que esses caras chegando com perigo, né, na temporada 2017. Certo, pessoal, então final de semana agora em Chicagoland, Homestead vai demorar ainda. Nesse final de semana agora em Chicagoland aí, abertura dos playoffs, vamos ver o que acontece, tá? Tem piloto aí que precisa mostrar talento, precisa mostrar bom desempenho nesse playoff para se garantir para 2018, que nem tá garantido ainda, que é o Matt Kenseth, que é o Chase, o Chase que já tá garantido, já. Que é o Casey Kane também. Né, o Casey Kane precisa mostrar talento aí para 2018, buscando uma vaguinha aí. Alguns pilotos já também precisam começar a pensar já em renovação, tá? Então, precisa aí realmente aí mostrar desempenho para se garantir para 2018 aí também, né? Não só na questão aí de ser campeão ou não, vencer corrida ou não, mas também já se garantir para 2018. Beleza, pessoal? Então, os playoffs começam nesse final de semana aí. Só falar para vocês os horários da corrida aqui, tá? Então, temos hoje na sexta-feira, 8h30, a Truck Series. Amanhã, sábado, temos a Nice Series à tarde, tá? Às 4h30. E temos também no domingo à tarde, às 4 horas, tá largado da Cup Series aí. A corrida das tartarugas, tá? Tales of the Turtles 400. Beleza, pessoal? Então, aí, isso aí é a visão dos meus playoffs aí, tá? Falei um pouquinho da Truck, da Nice Series e um pouquinho da Cup aí, que os playoffs já vão começar, tá? Começa uma semana. Notícias, vamos falar um pouquinho das notícias aí antes de encerrar essa edição, nem esse bloco, essa edição. Olha que eu falando sozinho, já falei bastante, hein, pessoal. Imagina gravando com alguém aqui. Então vamos lá, as notícias, tá? A Frontier World, vou começar pela última que foi que saiu essa madrugada, tá? A Frontier World falou que vai voltar a ter um carro em 2018, tá? Então, o CEO lá do time lá, né? O Weiser lá, não esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Weiser. Então o Weiser lá falou na Sirius Máscara, uma rádio da NASCAR aí. Falou durante a entrevista que está colocando o seu charter à venda do carro 77. Ele até brincou, ainda fez ali uma propaganda do 77 durante a entrevista. Falou que o carro está à venda, tá? E não pretende ter dois carros em 2018, tá? Determinado 2017 com o carro aí. E foi questionado, mas se você voltar a ter um carro, você não vejo problema algum em comprar um charter novamente, tá? Então, ele prefere manter um carro só, manter focado com um piloto só, né? Aquilo que eu falei, talvez esse time cresceu só com um carro, né? Porque agora que ele cresceu, ele tem que ter dois carros, tá? Então, melhor ter um carro só e buscar ali os melhores resultados, jogar tudo as suas forças para um carro só. A Front Row vai muito bem com o Matrix Jr., essa combinação aí deu muito certo. Então, ele deve estar muito feliz só com um carro, então não tem por que ficar se arriscando com dois carros aí. Né? Ou infelizmente o Eric Jones não se classificou para os playoffs e é por causa disso também que ele desanimou, tá? Mas eu tenho certeza que ele olhou assim na conta dele e falou assim: realmente ter dois carros tem um gasto maior, não vou me arriscar muito, vou continuar com um carro só que está dando certo. Talvez é isso, e nós sabemos que realmente o mercado da NASCAR não está para peixe, tá? O outro assunto que saiu essa semana aí, pessoal, é o Casey Kane, que ainda procura por opções, tá? Ele ainda está buscando as suas opções aí para 2018, nada foi encontrado ainda. A Danica Patrick já está acertada que ela não volta, né? Ela não volta para Street Race Race em 2018, tá? O Kurt Busch aí, que está um pouco feliz aí, né? Com o começo dos playoffs aí. E também, já que tá quase que tudo acertado ali, é só questão de anúncio mesmo, mas tá tudo acertado com o Kurt Busch. Kurt Busch continua na Street Race Race. A grande novidade de semana foi a Smithfield Foods, né, que deixou a RPM e está indo para a Stuart Haas Racing. Não foi falado do piloto, não se tem ideia do piloto ainda. Ideia temos, né? Mas não falou aí qual piloto que vai assumir esse carro aí. Tanto é que, após o anúncio aí, falou que vai ser falado ainda no futuro ainda. Então, assim, não está nada tão certo assim, tá? Aliás, não está nada certo do piloto, que a Smithfield Foods vai para Stuart Haas Racing, tá tudo certo, né? isso aí não temos problemas, tá? Depois dessa notícia aí, vem uma outra notícia interessante, que o Dale Earnhardt Jr. Poderia estar substituindo o Eric Mirola em 2018, tá? No carro aí deixado por ele. E tem também um outro assunto aí que também surgiu, né, ontem, que a Danica Patrick também poderia estar indo para RPM. Então, sim, mais ou menos aí. E temos um outro assunto também que saiu, né, só para acabar de montar o quebra-cabeça. Kenseth e Casey Kane, né, falaram aí que realmente parece que lá não tem lugar para eles. Se lá não tem lugar para eles, parece que tá tudo certo aí realmente com o carro aí do patrocínio Smith Foods, deva ser realmente para o Eric Mirola, que deve estar chegando no time aí, tá? Não foi anunciado nada ainda, não foi falado nada ainda, mas talvez pode ser que isso realmente esteja acontecendo. Aí como que fica as opções aí pro pessoal aí para 2018, tá? Por exemplo, os grandes nomes aí que realmente são Casey Kane e o nosso amigo Matt Kenseth, tá? Uma baixa, O carro 77 da Fruity Roll tá sendo vendido, então esse carro vai ser vendido, não existe mais esse carro aí. Matt Kenseth poderia ter ido pra lá? Sim, poderia, não vai mais. Então, aonde que Kenseth vai? Onde que Kenseth vai? O Stuart Haas Racing falou que tá mais ou menos, ele falou, né, que tá mais ou menos tudo certo lá, que não tem espaço pra ele. Então, pra onde que ele vai? Aonde será que vai parar o nosso amigo Matt Kenseth? Opções, pode ser talvez que ele vai para a RCR para assumir o carro do Paul Manor, pode ser. Pode ser também que ele pegue alguma das equipes menores aí, né, e tenta levantar um pouquinho aí a equipe aí. Pode ser também, pode pegar, por exemplo, uma Front Row da vida, né, pode pegar aí uma BK Race. Eu acho muito difícil, tá, só se ele for muito louco de fazer isso, mas sei lá, é, a Premier de Esportes, duvido que ele faça isso também. Pense que não tem lugar. É, RCR, talvez temos uma vaga. Então as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis aí pro nosso amigo Mike Kane. Casey Kane, né? Ele que, o Rick Hendrick falou que vai manter o contrato dele, mesmo ele fora da equipe, manter o contrato dele até o final de 2018, tá? Que é quando o contrato dele acaba. Mas existe uma possibilidade aí da Gallant Motorsport subir pra Cup Series e ele ser o piloto, né? A Gallant Motorsport sobe o carro com o apoio da Hendrick, tá? É, que ela é Chevrolet e ela é apoiada pela Ence. Então ela estaria subindo com a ajuda aí da Ence e traria também o seu filho, né? Que é o Gallagher, o pilotão lá, o gordão, que não sabe dar supapo lá, que apanhou do cara do frango lá. Então ele estaria subindo aí, né, junto com essa criação do time. E no segundo carro poderia vir sim o Casey Kane, né, para dar o suporte do Casey Kane nessa equipe aí, né, trazer o que o Casey Kane pelo menos aprontou aí, né, ajudar o time aí, né, a reagir aí. Claro que o conhecimento do Casey Kane é importante nessas horas em novos times. Isso poderia acontecer, mas ainda não tem nada certo, ainda não tem nada concreto que realmente isso vá acontecer, né, então agora é realmente esperar. Bubba Wallace, tá, pessoal? Bubba Wallace tá aí, né? Tá aí, acho que vai, acho que não vai. Parece que o Bubba Wallace, o Dallas Jr., né, vai substituir o nosso amigo Eric Mirola na RPM. Será que vai? Será que talvez vai? Será que vai dar certo? O problema maior vai ser patrocínio que precisa para esse carro aí, né? Então, muito incerto ainda essas últimas notícias aí. Dani Capetti, pra onde que vai? Dani Capetti também, pessoal, que falou que talvez poderia fazer part-time na Cup Series e poderia buscar outra categoria. Será que eles poderiam estar indo para a IndyCar, fazer essa temporada IndyCar? Se bem que a IndyCar com a NASCAR, com a Cup, pessoal, não bate, tá? Dá muito conflito. Porque a IndyCar, ela tem o campeonato dela é até que longo, tá? Mas o campeonato dela é muito enxuto. É muito curto, tipo assim, eles primeiro o campeonato longo num curto espaço de tempo, porque eles usam, né, o comecinho do ano ali pra testes e tal tudo, e eles acabam a temporada antes que comece a NFL, tá? A IndyCar foi bem esperto nisso daí. Então antes que comece a NFL, eles dizem, opa, vamos acabar os campeonatos, eles acabam em setembro o campeonato da IndyCar, tá, pessoal? Então, a IndyCar aí tem muito conflito, né? Porque são muitas coisas a seguir. Então tem muito conflito com a Cup Series. Talvez esses conflitos aí não daria pra Danica fazer part-time, tá? Na Cup e correr full-time na IndyCar. Então, surgiu, eu penso que talvez estaria indo, né, para a S Series. Será que estaria indo pra lá? Talvez sim, talvez não, né? Então, é muito incerto ainda aonde que a Danica Petrica vai. As notícias estão quentes realmente para esse final de semana aí, né? Para esse final de semana e essa semana também foi bem quente. Ainda tem bastante coisa para vir também. Uma notícia bem interessante, para mim a melhor da semana aí, realmente foi na Action Series, né? O anúncio aí do Tyler Reddick que irá substituir nada mais, nada menos que o William Byron, tá, pessoal? Então ele vai estar substituindo o William Byron aí em 2018. Essa pra mim realmente foi uma notícia muito boa, gostei demais dessa notícia, tá, pessoal? Porque o Tyler Reddick mostrou um excelente desempenho lá na Turk Series quando correu lá com a Brad Keselowski Racing. e foi agora para a SR aí, e tá fazendo um bom trabalho também, tá? E vai aí para Junior Motorsports 2018. Então, tô muito feliz mesmo, tá? Vai para um carro de ponta, vai para um carro para realmente mostrar o resultado. É, ele vai para aquele carro que é uma faca de dois gumes. Você mostra o resultado, mostra o desempenho, tá garantido lugar aí aos louros, ao lugar aí ao paraíso aí. Se você for muito mal, você tá garantido no lugar aí de voltar para trás ou até mesmo ter a carreira, pelo menos na NASCAR aí, por encerrada logo, tá? Então ele tá indo para um lugar aí que é muito bom, carro competitivo, é carro para ser campeão, tá? O nosso amigo Marco Anetti, que não aproveitou muito bem o carro que ele tem, que tá andando só lá atrás. O Marco Anetti não faz uma boa temporada. Eu esperava um pouquinho mais do Marco Anetti para essa temporada 2017, mas não foi isso que aconteceu, tá? Então, uma temporada muito boa do Tyler Wade, que está por vir aí em 2018. Assim espero e assim estarei torcendo, né, para o nosso amigo Tyler Wade em 2018, tá, pessoal? Bom, as notícias são essas, tá, pessoal? Vamos aí ficar nessa indefinição aí agora aí, né? Smithfield saindo da RPM e indo para a Stuart Haas Racing, não anunciado o piloto, mas pode ser sim o Eric Mirola. O Casey Kennedy chegou a fazer um anúncio aí no Twitter aí que poderia estar indo, tipo assim: "Ei, Smithfield, estou aqui, tá?" Então talvez, né, chegou a se falar aí que Casey Kennedy estaria indo para Stuart Haas Racing aí, né, com esse patrocínio da Smithfield aí, mas ainda não é nada certo. Mais certo é que Eric Mirola sim poderia estar indo para lá, deixando a vaga em aberto na RPM, que sim, Bubba Wallace estaria e poderia estar assumindo essa vaga aí, ou talvez a Danica Patrick também, ou no segundo carro, ou nesse carro do Eric Mirola, poderia estar chegando aí, né? A Danica Patrick também falou que talvez já não confirmou, né? Mas que ela estuda, assim, talvez fazer a Cup part-time e uma outra categoria full-time, né? Eu estudei aí, eu joguei aí como talvez a X-Series, tá, pessoal? Ou também a IndyCar, que poderia estar voltando para lá. Bem que a IndyCar tá com tanta definição que pode ser talvez que ela apareça lá mesmo, tá? E com foto de bons pilotos a IndyCar. Realmente ela tá passando por um momento não muito bom aí de pilotos. Ela só fica aqueles mesmos ali de sempre. E temos aí também a indefinição de Matt Kenseth e Casey Kane, que ainda se não definiram para 2018, tá? Então é mais ou menos isso, tá, pessoal? As notícias aí. Eu creio que agora, hoje é sexta-feira, tá? Então vai todo mundo assistir aí a coisa da Truck Series. E temos um longo dia pela frente e um longo final de semana mais ainda, tá? Talvez apareça alguma novidade aí ou outra, aí, se aparecer na edição 153, iremos falar. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço, obrigado. Era pra ser uma edição bem curtinha, mas é tanto assunto pra falar que acabou ficando uma edição um pouco maior aí. Mas sejam todos bem-vindos, tá? Obrigado mais uma vez por estar junto comigo mais uma semana. Um forte abraço e cuide-se bem, pessoal.